Começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu esqueci minha frase de abertura, porque eu tava pensando nas guildas do comerciante, misturei com a guilda dos cientistas, pirei muito errado agora, desculpa. E eu sou a Jéssica e eu acho que pela ciência a gente devia fazer o melhor de três. Olha aí. Bom, hoje eu e a Jéssica aproveitando esse duelo de titãs aqui, olha só. De deuses, eu de acho deuses. Que seria um pouco mais... Sim, que a gente vai aproveitar pra falar de um título que recentemente chegou no mercado nacional, em 2017, pela Galápagos. Mas no mercado já existe desde 2015, que é Seven Wonders Duel. Isso aí. Um jogo bem excelente. É, tem um texto aqui que eu não coloquei. Já dando spoilers da nossa opinião. Sim. E a gente vai falar um pouco mais sobre os aspectos do jogo e a expansão Pantheon logo após o Tide comentário. Então vamos lá. De comentários, eu e a Jéssica aqui aproveitando o embalo da gravação desse podcast e vamos já fazer a leitura relativa ao último episódio. A gente tem bastante comentário, né, que a gente recebeu nessa última edição. A gente falou sobre vários joguinhos, né, Jéssica? Foi. Dessa vez acumulou um monte de jogatina e ficou pra um podcast só e ainda assim faltou. Faltou. A gente ainda tá devendo falar mais jogos ali que a gente testou nesse feriado. Pois é. Mas foi um episódio bem legal, a gente falou bastante coisa. E você pode começar lendo o comentário aí do Ricardo Santos 76? Claro. Bom, o Ricardo ele fala aqui. Primeiro eu queria agradecer pela hashtag da galera, do hashtag Fica Jéssica, que eu estou ficando por pressão apenas. Não foi. Mas eu. Ele disse aqui que jogou recentemente Cacau, Viticulture, que foi um que a gente comentou no podcast, Santiago de Cuba, Animal Upon Animal, Spinderella e Léo. E ele tá na fila pra estrear Navegador, Bruxelles, Signori e Lancaster. Ah, os joguinhos. Muitos joguinhos novos aí. E dos que a gente mencionou no programa, ele diz que tem muita vontade de conhecer o Descent, por ter vindo do RPG, e o Tzolk'in, justamente por gostar muito dos jogos do Simone Luciani, que está se tornando um dos designers preferidos dele. O único que ele já jogou dos que a gente comentou foi o Viticulture, e ele diz que é um dos preferidos e foi sucesso instantâneo no grupo dele. E é mais de um jogo, né? Com uma temática leve? E funciona muito bem. Pois é. E um bônus aqui no comentário dele, ele deixa uma sugestão de vinho pra gente, que é o Vernaccia de San Gimignano, produzido na Toscana. Olha aí. Bem dentro da temática. Curti. É porque no Viticulture tem uma expansão chamada Tuscany, entendeu? Por isso que tem... gostei da pegada ali. E vamos caçar esse vinho por aqui. Tamo devendo uns bons vinhos nessa casa. Sim. Ele fala que é um vinho só branco, só não pode, né, misturar com refrigerante. Fica a dica aí pro Roddit. O Royd também, tá de sacanagem. Bom, eu vou ler outro comentário aqui, que foi do Bruno Pinduca. Ele manda o seguinte: alô, alô, vocês, que delicinha de podcast. Sobre os jogos do cast, o Railroad Tycoon é um dos jogos que eu mais fui viciado na infância e adolescência, e é muito bom. Acho que até hoje continua o melhor de trem, pelo menos que eu joguei. Mas meu desvio de caráter no board game, só joguei o TTR, que é o Tricks to Ride, dos board games temáticos em trenzinho. Toda essa série de jogos mais estratégico, eu nunca joguei. Tzolk'in, Race for the Galaxy e Takenoko, eu tento jogar às vezes no BGA. Takenoko não me empolgou muito. Acho que o físico deve ser mais divertido, porque toda hora tem experiência visual. E o Tzolk'in tenho tentado, mas acho que ainda não captei o esquema das engrenagens. Apanho muito nele. Race for the Galaxy não gostei na real. Acho um tanto confuso e caótico. Continuando aqui, ele manda o seguinte: King Domino encomendado já tá vindo. Em casa só tem jogos mais pesados e queria uma opção levinha. E para levar um evento com a família, crianças, vó, espero que preencha essa vaga. Com certeza, é um jogo muito bom e vai funcionar facilmente. Sem dúvidas. Viticulture ainda quero degustar. Olha a piadinha. Vocês ainda falaram coisas dele que eu desconhecia e me deixou com mais vontade. E sobre jogos com iconografia boa, adoro jogos que não tem texto. Sou muito desatento e leio devagar. Então se tem alguém falando na mesa e tenho que ler algo, nunca vou conseguir terminar de ler. Terra Mística é mesmo um bom exemplo de iconografia. Eu botei o Great Western Trail essa semana e também é 100% texto Free. E na minha opinião funciona muito bem a iconografia. Talvez até melhor que o Terra Mística, que eu achei ela um pouco mais didática ou natural, não sei, mais fácil de compreender. Então é isso, pessoal. Fica Jéssica hashtag aí, por que não, né? E pra finalizar, muito obrigado pela música do Hans Dino no final. Puta som, bom com o Incendino com o metrô lotadaço voltando pra casa. Essa coisa aí da iconografia é muito interessante, porque mesmo tendo pessoas que têm essa dificuldade, né, de ler e ouvir os outros falando ao mesmo tempo, tem pessoas que realmente têm déficit de atenção, né? Sim. E outro dia, inclusive, a gente tava jogando, né, no evento lá do RPG Fest, e tinha um grupo, não sei se você lembra, Zabuzeta. Lembro. Um grupo que vieram perguntar pra gente se tinha indicação de algum jogo com só iconografias, porque um membro ali do grupo deles não conseguia ler, ele tinha problema com leitura. Entendi, então, é verdade. É um assunto bem legal também, às vezes, pra gente falar no futuro. A gente chegou até a indicar, por exemplo, o Civi mesmo, né, que tava na hora lá. Exato, a gente tava jogando Civi e vieram perguntar se a gente indicava ele pra jogar lá no grupo deles. Uhum. Bom, então muito obrigado a todo mundo aí que comentou, não foram só o Ricardo e o Bruno, mas teve bastante comentário lá, muita gente a fim de jogar o Railways of the World. Mas lembrando também que o final de comentário aqui a gente normalmente fala no começo, mas a gente deixou pro final, que é as nossas redes sociais. Você pode seguir o Jogatina no Twitter, no @jogatinabg, no facebook.com/jogatinabg, se curte a nossa fanpage. Temos também o nosso canal no YouTube, além dos nossos grupos maneiros e gigantescos lá no Telegram, canal de notícias, os outros podcasts, aquela avaliação que você pode deixar sempre no iTunes. E por fim, pra acabar aqui, a nossa hashtag lá no Instagram, onde você pode compartilhar as jogatinas que você tá fazendo lá pra gente ir lá, curtir, comentar, fazer aquele comentário, aquela coisa maravilhosa. Então vamos lá pro nosso podcast? Isso aí, bora lá. Bora lá. Bom, então começando agora a parte do assunto principal desse podcast. Sim. Vamos começar com a ficha técnica do Seven Wonders Duel. Ele é um jogo de 2015 dos designers Antoine Balza e Bruno Catala. O artista é o Miguel Coimbra. E quem trouxe ele para o Brasil foi a Galápagos, em março desse ano. Suas principais mecânicas são a seleção de cartas e coleção de componentes. Uhum. E ele se encaixa na categoria de antiguidade e civilização. É um jogo recomendado para maiores de 10 anos, com uma duração média de 30 minutos. Sim. Então, olha só, esse jogo, assim, ele veio do nada, né? Porque o Seven Wonders, ele é a ideia somente do Antoine Balza. E o Bruno Catala chegou a falar com ele, vamos fazer uma versão para dois jogadores, visto que o Seven Wonders, o original, ele tem uma vertente, né? Tem uma variante para dois jogadores. Sim, mas ela é bem fraca, né? Ela tem aquela questão de você ter, uma vez por turno, a pessoa controla uma cidade, um dummy player, né? Que o pessoal fala. Que sim. É aquele personagem que tá ali só pra questão de equilíbrio mesmo, porque pra dois diretamente você não tem como jogar. Exato, isso é uma deficiência de vários jogos, né? Não só do Seven Wonders. Sim, essa versão, assim, a gente vai dar opinião mais pra frente, como que ela funciona, mas é uma versão muito boa. Ela passa, ela transmite a ideia do Seven Wonders pra essa vertente, pra dois jogadores, muito bem, né? Só pra fator de conhecimento também, no BGG, esse jogo tá em nono lugar. Ele é bem recebido tanto lá fora quanto aqui, porque aqui no Brasil mesmo, no Ludopedia, ele tá no quinto lugar. E provavelmente vai pra ano que vem, vai ter o prêmio Ludopedia. Eu não tenho quase minhas dúvidas ali se não vai ganhar alguma coisa ali no prêmio Ludopedia, visto que a galera gostou bastante dele, né? Em questão de premiação, né, lá no cenário internacional, ele ganhou bastante coisa, ele foi recomendado, foi indicado pra várias premiações. Ele ganhou a premiação, por exemplo, do Golden Geek pra melhor card game e melhor jogo pra dois jogadores. Ele também ganhou o International Gamers Award na questão de jogos pra dois jogadores no fator estratégico. Ele foi recomendado pelo Kenner Spiel, desde já. Normalmente tem uma premiação de jogos estratégicos e ele foi recomendado. Ele nem chegou a ser finalista, mas ele sempre recomenda bons títulos, assim, mesmo que não sejam indicados, né? Ele foi também indicado no Meeple's Choice Awards e ele ganhou também... na verdade, tem mais prêmios aqui, mas só pra gente encerrar aqui, ele ganhou o Swiss Gamers Award, que daí foi uma premiação lá da Suíça. Bom, a gente já fez a ficha técnica pra vocês conhecerem um pouco mais o jogo, mas a gente vai pra questão do que se trata ele, né? Exatamente. E pra iniciar, não tem como falar dele sem falar do jogo original de 2010, o Seven Wonders. Primeiramente porque ele é uma releitura bem fiel ao jogo original. Ele muda alguns aspectos na mecânica, logicamente, pra se adaptar aos dois jogadores. Mas muito a arte dele é igual e os componentes são iguais. É do mesmo artista, então a semelhança é realmente bem grande. É, até as artes de muitas coisas que eles utilizam aqui é o que você vê no jogo de 2010, né? Ele ainda é aquele jogo bem estratégico, por mais que seja essa versão para dois jogadores, ainda ele tem muito fator de estratégia, então você tem que estar de olho o que o seu adversário está jogando, está coletando de cartas para você se antecipar ou às vezes travar a estratégia da pessoa. Exatamente. O que é mais interessante nele em comparação ao original também é o tempo, né? O tempo de jogo, ele é mais rápido. Sim. Até por serem apenas dois jogadores, então ele é um jogo legal pra quando tá ali naquela... Putz, e agora? O que que vamos fazer? Ah, vamos jogar um Seven Wonders Duel rapidinho. Sim. Um jogo bem legal. Não que o jogo de 2010 seja demorado, mas ele atende bem, assim, tipo, ele coloca... Como é uma versão reduzida, né? Reduzida na questão de tamanho até mesmo, porque a caixa é um pouquinho menor, ele também tem essa questão da duração. Bom, pra complementar, então, do que ele se trata, é um jogo estratégico que ocorre ao longo de 3 eras e tem vários focos de jogabilidade. Assim como o jogo original, ele pode ser focado em civil, científico e militar. Você vai produzir matérias-primas, manufaturadas ou não, e vai desenvolver sua civilização comprando cartas, construindo mais construções e maravilhas e coisas do tipo. Vamos explicar como que funciona, né? Pra quem não tá habituado com o Seven Wonders de 2010, seria interessante a gente falar como funciona ele pra fazer o comparativo com esse jogo. Primeiro que, como a Jéssica já falou, ele passa ao longo de 3 eras. Sempre no final de uma era, no Seven Wonders original, ocorre a batalha. Uma coisa que difere bastante desse jogo, a batalha ela tá ocorrendo diretamente toda hora como se fosse um cabo de guerra. Exatamente. E é um aspecto assim que eu gosto muito e eu acho até melhor do que a versão original, na questão do poder militar, né, da sua supremacia militar. Eu acho que ele traduz melhor, né, o conceito militar do jogo. Sim. É porque você vai avançando nesse cabo de guerra e conforme você vai avançando nesses locais assim, você vai jogando as cartas vermelhas, né, você vai selecionando cartas vermelhas e pagando ela pra colocar em campo. Pra cada escudinho que você tem ali, escudinho e espada, né, você vai avançando naquela trilha. Uma vez que a pessoa chegar no final da trilha, na capital do outro jogador, vence automaticamente. Exato. O Seven Wonders original é interessante que ele não tem trigger de final de jogo, né, o Duo, ele tem 2 triggers, né, a supremacia militar, a supremacia científica, que elas ocorrem, que a gente vai explicar daqui a pouco, mas, por exemplo, no jogo de 2010, você só vai ter a questão da pontuação final mesmo. A militar vai te dar pontuação baseada nas suas fronteiras, e o científico vai dar pontos baseados nos símbolos científicos, que são 3 lá, que você isso, faz um... nas combinações que você consegue fazer, exato, né? As combinações vão lá dar pontos. Nesse jogo, o aspecto militar, como a gente estava comentando, ela ocorre baseada nesse cabo de guerra entre os 2 jogadores. Uma vez que você chegou na capital, você vence automaticamente. Então, quando você tá jogando, você tem que estar de olho em tudo, todas as ações que o cara tá fazendo, as cartas tá baixando, inclusive as ações militares, porque senão você pisca, o cara tá lá na sua capital e vence. Bom, a parte de ciência e progresso no Seven Wonders Duel, assim como o jogo original, ele possui vários símbolos diferentes pra representar as cartas científicas. No jogo original são 3 símbolos, aqui são bem mais. E a ideia aqui, assim como o militar, ele é um trigger automático de final de jogo, e quem conquistou 6 símbolos diferentes dentre os 7, vence. E isso é legal, porque assim, caso ninguém atinja essas 2 condições de vitória, elas não vão ocorrer necessariamente na primeira etapa, porque é meio difícil a pessoa conseguir fazer uma corrida militar, é impossível, mas, sei lá, no meio da segunda etapa até a terceira etapa até pode ocorrer isso. Caso nenhuma dessas ocorram, a vitória ocorre por vitória civil, que daí sim vai contar os seus pontos de vitória, baseado na sua trilha militar, baseado nas suas estruturas, né, que tem as cartas azuis, verdes, as cartas amarelas e roxas, e por fim você vai contar seus pontos também nas suas maravilhas, né? Bom, a gente explicou qual que é o objetivo do jogo, né? O jogo, ele ocorre assim. As 2 pessoas estão duelando a fim de ter a supremacia ou vitória civil. Supremacia militar, científica ou vitória civil. Mas como que funciona o decorrer do jogo? O jogo vai funcionar ao longo de 3 eras. Essas eras, elas vão atribuir estruturas de cartas, porque diferente da versão de 2010, você não tem uma seleção de cartas, você passa pros outros. Exato. Essas cartas vão estar abertas em campo. Mais ou menos. Pra quem já jogou Solitaire ou jogos do tipo, vai pegar uma semelhança bem grande, né? Porque você vai montar ali uma estrutura de fileiras e colunas de carta, e algumas ficam viradas pra cima e algumas ficam viradas pra baixo. E aí, conforme você vai pegando as cartas que estão na parte mais baixa dessa estrutura, você vai liberando as de cima até que elas acabam e você passa de era. Sim. E também outro aspecto interessante, né? No Seven Wonders de 2010, você tem apenas 1 maravilha. Nesse não. Nesse jogo, você tem 4 maravilhas e as seleção delas ocorre antes do jogo mesmo começar, que são sorteadas 4 inicialmente. É definido o primeiro jogador, onde ele pega a primeira carta. O segundo jogador pega 2 cartas de... É uma carta um pouquinho maior, assim, de maravilha, que tem vários efeitos. E depois o primeiro jogador pega de novo. Aí depois é sorteado mais 4 cartas de maravilha. Aí começa invertido. O segundo jogador pega a primeira carta, o primeiro jogador pega 2 cartas, e depois o segundo jogador pega a última carta que sobrou. Então, essa seleção de cartas é muito importante. Sim. E já falando a respeito das maravilhas, são 8 no total. Então, cada um vai ter 4. Mas uma vez que alguém construiu a 7ª do jogo, a 8ª, ela some de jogo. Você não pode nem construir ela mais, porque ela é descartada daquele jogo. Então, existe também uma corrida para você fazer suas maravilhas, né? A Jéssica havia comentado, né, a questão das estruturas das cartas conforme as eras. No manual mesmo tem a estrutura de como funcionam as cartas estão reveladas, as cartas escondidas. E o que acontece? Durante a fase, os jogadores vão alternando ações. Aí você pode fazer uma de 3 ações. Bom, no seu turno você pode construir uma estrutura, uhum, ou descartar uma carta e receber 2 moedas, mais uma moeda por carta amarela na sua cidade. Sim. E construir uma maravilha. Sim. Por exemplo, essa parte, essa primeira etapa de você construir estrutura, você pode fazer ela pagando um custo. Essas estruturas podem ser estruturas que vão te dar matéria-prima, matéria manufaturada, você pode colocar as cartas militares em campo. Então é pra você direcionar a sua cidade ali, né, que você tá formando com várias estruturas. Pra você, por exemplo, quando você usa a segunda possibilidade de ação, que é pra você descartar a carta, você tem que ter cartas amarelas em campo. As cartas amarelas em campo pra você se beneficiar com mais cartas que foram descartadas, né? Então é interessante isso também. E as maravilhas, todas as maravilhas ali, elas têm um estágio só. No jogo de 2010, cada maravilha tem de 2 a 4 estágios, dependendo da face que ela tá ali aberta, que você selecionou. Mas nesse caso aqui, as maravilhas só tem uma etapa. Você pega a carta, você paga o custo de produção dela, de construção daquela maravilha, e você já ganha automaticamente o benefício dela, ou o ponto de vitória no final do jogo. Então, eu acho esse aspecto bem simples, assim. Você faz ação, é muito simples de explicar, né? Você vai ter, por exemplo, as estruturas, você vai ter estruturas lá azuis, que são estruturas civis, você vai ter estruturas amarelas, que são estruturas de comércio, as vermelhas militares, as de cor verde, que são as científicas, as de cor roxa, que são as guildas, e as cinzas e marrons, né, são as cartas de material, né? Então é bem interessante também como que funciona. Assim como o Seven Wonders, ele funciona muito bem na parte de iconografia. Uma parte também que eu acho interessante do aspecto militar dele, conforme vai acontecendo essa capa de guerra, se você vai atingindo patamares nesse avanço contra um jogador, você pode fazer o jogador descartar moedas. E também a posição onde você termina, também caso não ocorra a vitória militar ou científica, a posição militar vai te dar pontos de vitória também no final do jogo. Então, o aspecto militar, ele é simples, direto e funciona muito bem. E também ele vai fazendo, ele vai penalizando o seu adversário conforme você vai avançando contra a capital dele, né? Então, esse aspecto é interessante. Tem um aspecto também que é legal, que também faz um fator de rejogabilidade bem alta, né? No setup do jogo, você tem 23 cartas da primeira e segunda era, e você tem 20 cartas da terceira era, fora algumas cartas ali de guildas. No setup do jogo, você vai tirar 3 cartas da primeira, da segunda e da terceira era. Pra você ter 20 cartas no total, na terceira era, você vai adicionar 3 cartas de guildas. Essas cartas de guildas vão te dar benefícios conforme suas construções, conforme várias coisas que você vai fazendo ao longo do jogo, né? Algumas cartas de estrutura também tem, por exemplo, você constrói uma estrutura na primeira era e ela tem um símbolozinho ali. No futuro, quando você for construir uma carta que tem aquele símbolo, você constrói ela de graça em vez de pagar o custo dela, como se fosse uma evolução daquela estrutura. Então eu acho bem legal de como que funciona isso, né? Então você faz um encadeamento das estruturas e, em vez de você pagar o custo dela, você fazendo assim. Outro aspecto também acho interessante, assim, existe também uma briga no jogo pra você correr com qual matéria-prima você vai ter. Porque assim, vamos supor, eu tô jogando contra a Jéssica aqui, a Jéssica tá pegando um monte de pedra, eu pego madeira, pego papiro, ela pega lá vidro e outras coisas, só que eu tenho estrutura que precisa de pedra, e ela tem pedra. No jogo de 2010, o que acontecia? Quando você queria comprar recurso de outra pessoa, ela não podia barrar, mas você ia lá, dava 2 dinheiro pra ela. E nesse jogo, o aspecto de troca, né, digamos assim, eu achei muito interessante. Porque assim, pra cada símbolo, eu não pago dinheiro pra ela, eu pago direto ao banco, mas pra cada símbolo daquele recurso que ela tem, do recurso que eu preciso que ela tem, eu tenho que pagar mais. Então vamos supor que eu preciso de uma pedra. Se ela não tiver o símbolo, eu pago 2 pro banco. Mas se ela tiver, por exemplo, 3 símbolos de pedra, eu vou ter que pagar 5 pro banco. Então existe também esse take that entre os jogadores, né? Você constrói uma estrutura ali que tem um recurso que a outra pessoa precisa. Então por isso que na hora que você vai selecionar as suas cartas ou vai selecionar as wonders, você tem que ficar de olho também no custo delas, né? Porque assim, moeda é muito importante no jogo, porque você acaba querendo ou não comprando dos outros jogadores, mas também você tem que correr atrás de recursos para você ter ali no jogo, né? Um aspecto também que eu acho interessante do lado científico é o seguinte. Primeiro que todos aqueles símbolos que você precisa construir são 7 no total. Você precisa somente construir 6. E alguns você vai encontrar na primeira era, na segunda era e na terceira era. Então é difícil você conseguir vencer na primeira era, porque você não vai ter todos aqueles símbolos científicos nas cartas verdes da primeira era. Então também tem essa questão. E um aspecto que eu acho interessante também, por mais que você não queira vencer cientificamente, você pode buscar construir duas estruturas que tenha mesmo símbolo científico, porque elas vão te dar um benefício. É, no começo do jogo são sorteados marcadores de progresso. Eles são sorteados, colocados em cima da trilha militar, e eles ficam ali disponível para cada jogador quando fizer essa possibilidade, que é o quê? Uma vez que você constrói dois símbolos iguais, científicos, você pode pegar um daqueles tokens de progresso e fazer o efeito dele, ou usar o efeito dele no final do jogo. Então eu acho bem interessante, porque ele tem vários aspectos ali, como eles são sorteados, pode às vezes não ter um aspecto militar, mas pode ter um aspecto civil, pode ter às vezes um aspecto científico ou de recurso, ou de baratear algumas cartas que você vai baixar, né? Então esse aspecto do científico, por mais que você não foque nele, é interessante você correr atrás, até na questão que, vamos supor, o cara tá focando científico e você tá vendo que ele tá focando, você vai lá e compra uma carta dele. Então você compra uma carta antes dele comprar, no caso, né, pra você travar, e você pode fazer esse benefício caso você compre duas cartas que tenham o mesmo símbolo. Então eu acho bem interessante também como que funciona esse marcador de progresso no jogo. Uma vez falado do jogo base, né, do Servanders Duo, a gente tem que falar da expansão que foi lançada em 2016, que é Servanders Pantheon. Essa expansão, ela vai incluir diversos deuses de 5 mitologias que a Jéssica vai abordar aqui pra nós, e a gente vai explicar como funciona também a mecânica da expansão. Bom, a expansão do Pantheon, ela vai oferecer aos jogadores a possibilidade de usar o poder dos deuses pra influenciar a sua civilização. Durante a Primeira Era, esses deuses são revelados, pode ser aleatório, de jogo pra jogo. Nunca, sim. Raramente vão ser os mesmos deuses. Na segunda e na terceira era é que os jogadores podem usar efetivamente o poder dos deuses revelados. Além disso, também aparecem os grandes templos, que podem ser substitutos das guildas do jogo base. Entre as mitologias incluídas na expansão estão os gregos, que focam no aspecto civil, os fenícios, que focam no comércio, os mesopotâmios, que focam em ciência, os egípcios, que focam em maravilhas, e os romanos, que focam em militar. Bom, e como que a gente coloca essa expansão dentro do jogo base? Na primeira era, você vai incluir alguns tokens na hora de fazer o setup das cartas. Esses tokens são chamados de tokens mitológicos e eles entram virados para baixo. Eles são pegos aleatoriamente e podem incluir qualquer uma dessas mitologias. Assim que a carta que tinha o token em cima é revelada por algum jogador, ele ganha esse token e ele pode escolher dentro da mitologia que ele pegou dois deuses dos três e colocar um deles no panteão. Que o panteão é... adiciona mais uma parte do tabuleiro, assim, que é sobre aquela trilha militar. O panteão é como se fosse um encaixe ali das cartas de... que vão ser 6 cartas, e a posição deles ali vai influenciar muito no jogo, porque fica de um lado o seu adversário, do outro lado você. Então a posição onde você vai colocar essa carta vai fazer diferença, porque quanto mais perto de você, mais barato pra você adquirir aquele deus. E quanto mais perto do adversário, mais caro pra você, mais barato pra adversário. E então, passando para a segunda era, todos os deuses possíveis já foram revelados, no total são 5. Sim. E o sexto espaço vai ser ocupado pela porta, uma carta extra que é incluída, e ela oferece um acesso especial a outras divindades. Sim, ela pega praticamente as divindades que não foram selecionadas e você pode pagar o dobro do custo e você pode usar o efeito daquela divindade. Bom, então é na segunda era que você vai poder finalmente fazer uso dos poderes desses deuses que foram revelados. E além disso, são incluídas no setup 3 tokens de oferendas. Esses tokens, eles vão reduzir o custo para uso das cartas de divindade. Então você, assim como os tokens de mitologia, assim que você revela aquela carta, você pega o token para você e pode usar a qualquer momento do jogo. Ele pode incluir, por exemplo, uma redução de 4 golds para usar qualquer um dos deuses. Sim, entendeu? É legal também que no jogo base você pode usar 3 ações. A partir da segunda era, com a expansão, você tem uma ação adicional que é justamente ativar uma carta do panteão, né? Exato. E outro aspecto interessante é que assim que você ativa um desses 5 deuses, o adversário não pode mais usar. Você pega ele pra você. Sim. E também, então, vira essa corrida, né? Na primeira era, você coloca os deuses que você selecionou de face pra baixo. E na segunda era que você revela ele. Então você não tem noção de quais deuses estão sendo selecionados pelos jogadores. Isso também é bem legal de como que funciona no jogo. Então vira um aspecto bem estratégico que funciona bem pro jogo. E na terceira era, são inclusas as cartas de templos. E conforme você vai adquirindo eles, então existe também uma corrida pra ver quem que vai pegar. Baseado no número de templos que você tem na sua cidade, você pode ter um benefício muito grande de pontos vitória, caso seja a vitória civil da sua cidade, né? Então, eu acho esse aspecto bem legal da expansão. São 3 deuses para cada mitologia. Então, na mitologia Mesopotâmia, a gente tem o deus Enki, Ishtar e Nisaba. Na mitologia Fenícia, Astarte, Baal e Tanit. Na mitologia grega, Afrodite, Hades e Zeus. Com os egípcios, nós temos Anubis, Ísis e Ra. E dos romanos, Marte, Minerva e Netuno. E além de todos esses aspectos que a expansão adiciona, também temos 2 novas Wonders, focadas, né, obviamente, na mecânica nova dos deuses. E também temos 3 novos tokens de progresso. Quais são essas maravilhas que foram adicionadas? Bom, foi adicionado o Santuário e o Teatro Divino. Olha aí. E uma coisa que já é um, assim, chamariz muito, muito legal. Até valia a pena falar desde da versão de 2010, que a arte do Miguel Coimbra é uma das melhores artes que eu já vi em board game. Assim, as cartas dos deuses são, sério, são magníficas, assim. A carta da Afrodite é maravilhosa, assim. Eu acho muito, muito legal. Como que ficou bonito nesse jogo, a parte da diagramação e outras coisas, assim. Eu acho bem legal. E eu acho que a arte é justamente uma das coisas que o Seven Wonders mais brilha, né? Perto de outros jogos de civilização. Sim. E isso vale também pra versão de 2010, as maravilhas que você tinha lá, os templos, por exemplo, Jardins Suspensos, o Templo de Zeus lá, eu achava muito legal. A capa também é bem legal, assim, passa todos os aspectos ali de você fazer as maravilhas, a parte de você ter um militar ali, então funciona muito bem, é um jogaço. E a gente, obviamente, a gente vai para as nossas considerações finais. Eu começo com a Jéssica falando a respeito do jogo e da expansão, o que ela gostou, o que ela não gostou. Faça as honras. Bom, uma das coisas que eu acho mais legal nesse jogo, assim como no original, é que ele ocupa pouco espaço. Tanto na mesa, como a caixa dele são pequenas, então é uma coisa bem legal para você levar e jogar em qualquer lugar. Ele não necessita de uma mesa de 8 pessoas para você conseguir jogar. E como a gente já falou antes, uma coisa bem legal dele é o tempo que ele demora. Ele pode ser um jogo muito rápido, por exemplo, se você, o adversário, focar em militar, que é uma das formas mais rápidas de vencer o jogo. Eu acho muito legal como o aspecto científico pode acabar com o jogo sem você perceber. Você pisca, e a gente nem comentou, né? O aspecto de você comprar as cartas também é uma parte muito estratégica. Sim, é muito importante, porque pelo setup, né, tem cartas reveladas e cartas escondidas. Então, ali, logo que começa o jogo, você já consegue ter mais ou menos uma ideia de onde tá o que você precisa. Ou não. Porque vai ser revelado conforme você e o adversário vão comprando cartas. E também tem o trick, né? A pegadinha, porque algumas das maravilhas que você constrói, elas te permitem você jogar de novo. Então toda aquela ideia de você, ah, vou comprar uma carta aqui pro cara comprar outra e eu comprar aquela que eu quero. Se o cara faz uma maravilha dele ali que permite ele jogar de novo, então todo aquele plano que você tem vai pra água abaixo. Então esse aspecto eu acho muito legal. Bom, eu vou fazer minhas considerações aqui. Um destaque muito bom, assim, pra série toda. Oda. Vale a pena falar que o valor agregado dele é maravilhoso, porque desde a arte, desde os componentes, desde das caixas que vem com os inserts, que já vai possibilitar você guardar as cartas ali. Então, o jogo, assim, tem uma produção maravilhosa. Então, o que ele te entrega é o que você, que todo jogo deveria entregar. Assim, até a rejogabilidade dele é muito boa, né? Sim, a rejogabilidade dele é maravilhosa, porque o lance de você tirar cartas ali do começo, da posição das cartas você sorteia ali no começo pra você fazer a estrutura das pirâmides, das seleções de cartas, faz todo um lance diferente. Então, bem difícil você ter o mesmo jogo, de forma que você tenha os mesmos marcadores de progresso. Use a mesma estratégia. Você vê o cara focando, então você fez aquele jogo, então vou travar você dessa vez. Então você também fica de olho no que os jogadores fazem, né? A forma também de você ter moedas pra você se virar bem no jogo, senão você fica travado. Então... É interessante também como ele te possibilita mudar de estratégia no meio do jogo. Sim, isso é verdade. Coisa que em outros jogos de civilização, você simplesmente se trava e acaba perdendo. Mas ele te possibilita. Se você tá indo mal em militar, você consegue ir focando em ciência ali sem ter muito custo pra isso. Sim. Ou no final do jogo, se o seu adversário tá focando muito em militar, você consegue também comprar umas unidades e se defender. Sim. É muito legal isso. O aspecto que você falou militar, eu acho que é um aspecto que brilha muito, porque quando você pensa em antiguidade, você pensa muito em exércitos avançando em direção de outras civilizações. E no jogo 2010 era só uma questão de fronteiras. Nesse não, ele é um combate direto. Você compra, você afeta diretamente a pessoa. Sim, ele é exército contra exército ali, né? Sim. Quem tiver o maior número vai avançar. Sim, por mais que seja só um comparativo de número, mas conforme funciona no tokenzinho lá do escudinho que vai avançando na capital da pessoa, você fica com aquele medo assim, será que o cara vai avançar, que vai me atacar? Excelente, cara. Eu acho um jogo muito bom. Pra quem às vezes não conhece o Seven Wonders, talvez ele seja até uma boa porta de entrada, né? Exato, pra jogos de civilização, né? Sim, jogos de civilização, maravilhas. Temos muitos jogos complexos por aí, que talvez não seja pra todo mundo, mas quem gosta da temática também não é obrigado a jogar só jogos difíceis. Esse aqui, ele é um jogo rápido, divertido, que aborda o mesmo tema. Sim, às vezes o pessoal tem aquele aspecto, eu não quero jogar um jogo de cartas. Tem gente que não joga jogo de cartas. E esse é um jogo de carta muito diferente do que você imagina, sabe? Ele usa as cartas como uma maneira de resumir um pouco mais os componentes do jogo, né? Pra ele ser um jogo mais fácil de você andar com ele pra cá e pra lá, e até mesmo, como eu falei, ele ocupar menos espaço na mesa. Uhum. E a expansão, o que você achou dela? Eu acho que os deuses adicionam uma profundidade maior, né? Pro jogo base, porque ele te dá mais possibilidades de você mudar ali sua estratégia ou focar mais ainda e terminar o jogo mais rápido. Eu gostei bastante da parte dos deuses. Um aspecto talvez que eu não gostei tanto, assim, porque eu gosto muito do fator das guildas. Que as guildas, você compra ela baseada no que você fez, na estrutura das cartas e tal. E substituir elas pelos templos, eu acho interessante porque faz sentido com os deuses, mas eu acho que não deveria tirar as guildas, deveria tirar cartas da Era 3 e colocar cartas de santuário em vez de tirar as guildas, entendeu? Eu acho que deveria ter os dois ali, guildas e templos, que funcionaria bem, assim. Não que estrague o jogo, mas que eu gosto bastante de como funcionam as guildas aqui. Outra coisa interessante dos deuses também, dessa expansão, é como ela adiciona mais uma coisa ali pra você competir com seu adversário. Competir quem vai pegar os melhores deuses e quem vai pagar mais barato por eles. Sim. E um lance, que é um aspecto já do Seven Wonders, é a questão de seleção de cartas, como se fosse draft. Existe draft até nos deuses, então eu acho muito legal isso. Funciona muito bem e é legal pra caramba, assim. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Jogatina BG. Então deixa nos comentários qual a sua opinião a respeito do Seven Wonders Duel. A gente tem noção aqui que tem muita gente no Brasil que pegou esse título, né, já que a Galápagos trouxe aqui. E o que você acha? Se você achou boa a vertente para dois jogadores? Se você compara com a versão de dois jogadores do jogo de 2010, se você acha ela boa ou não, né? Fale as suas opiniões se você teve a possibilidade de jogar a expansão, o Panteão. Então a gente fica por aqui. E até o próximo turno. Piu.